Para o desespero da concorrência, o sucesso está de volta. Rede de Açougues Popular apresenta o som de porta-malas mais famoso de Breves e região. Automotivo Rubro Negro Live. O carro show do Marajó. Ei, se liga, aqui é Rubro Negro Live. O número um da galera. As mixagens, DJ Victor Incomparável e DJ JP, a dupla número um do som automotivo. Som Automotivo GD. Apoio Som Automotivo GD. A número um de Gonçalves Dias, Maranhão. Rede de Açougues Popular apresenta o som de porta-malas mais famoso de Breves e região. Automotivo Rubro Negro Live. O carro show do Marajó. Produção automotiva de verdade é aqui. É aqui. B3 Productions. V3 Productions. Sente a pancada, sente a pressão. É o Rubro Negro Live, sacudindo a multidão. Sente a pancada, sente a pressão. É o Rubro Negro Live, sacudindo a multidão. O campeão do MTM, bota pra quebrar. É o Rubro Negro Live, que chegou para ficar. O DJ que tá mandando, já tá tudo dominado. Junto com o Rubro Negro, esse som já tá pesado. Ele tem agudo, ele é pancadão. Quando ele solta um grave, ele agita a multidão. Pode vir novinha, pode vir sem medo. Sente a pressão do automotivo Rubro Negro. Pode vir novinha, pode vir sem medo. Sente a pressão do automotivo Rubro Negro. Pode vir novinha, pode vir sem medo. Sente a pressão do automotivo Rubro Negro. DJ Victor Incomparável e DJ JP, a dupla número um do som automotivo. Rubro Negro Live. Sente a pancada, sente a pressão. É o Rubro Negro Live, sacudindo a multidão. Sente a pancada, sente a pressão. É o Rubro Negro Live, sacudindo a multidão. O campeão do MTM, bota pra quebrar. É o Rubro Negro Live, que chegou para ficar. O DJ que tá mandando, já tá tudo dominado. Junto com o Rubro Negro, esse som já tá pesado. Ele tem agudo, ele é pancadão. Quando ele solta um grave, ele agita a multidão. Pode vir novinha, pode vir sem medo. Sente a pressão do automotivo Rubro Negro. Pode vir novinha, pode vir sem medo. Sente Sente a pressão do automotivo rubro-negro. Pode vir novinha, pode vir sem medo. Sente a pressão do automotivo rubro-negro. Ei, se liga, aqui é Rubro Negro Live, o carro show do Marajó. Apoio a Song Popular. O meu jogou pra cima e ela fica te olhando. Tô aqui, minhas dores, as meninas adoram. DJ Victor Incomparável é DJ JP. Automotivo Rubro Negro Live. Rubro Negro Live. Ela é Leto e o JK do Void que toca na rua. Não falo nada, só observo vendo essas mina maluca. Eu só lamento, mas não posso ter uma bunda. Aqui DJ Duarte Inigualável, junto e misturado com os nossos parceiros DJ Vitor Incomparável e DJ JP, o performático. A dupla que predomina em breves o estado do Pará e toda a região. Tá deitada na beira da praia com as amigas, ela tá solteira. Ela não tá nem aí pra nada, tá vivendo a vida da melhor maneira. Nas antigas ela até namorava, mas cansou, não quer dor de cabeça. E não quer saber mais de problema, ai, ai, ai, ai. Que bumbum falo, eu avisei. Que ela morena, no guarda-sol vermelho da roupa na cena. Porque eu montado, eu vou querer um esquema. É que essa mina tem um bumbum tururum, bumbum tururum, bumbum tururum, bumbum tururum, bumbum tururum, bumbum que rouba a cena. Automotivo Rubro Negro Live. Amigos. amiga, ela tá solteira. Ela não tá nem aí pra nada, tá vivendo a vida da melhor maneira. Ela não diga, ela quer namorar, mas eu só não quer dor de cabeça. E não quer saber mais de problema, ai, ai, ai, ai. Que bumbum falo, eu avistei aquela morena. No guarda-sol vermelho tá roubando a cena. Vou querer um contato, eu vou querer um esquema. Apoio Som Automotivo GD. Apoio Açougue Popular. Breves Pará. Rubro Negro Live. JP. Apoio Som Automotivo GD. Açougues Popular apresenta o som de porta-malas mais famoso de Breves e região. Automotivo Rubro Negro Live. Eu cheguei num Braga Funk, ninguém dá nada por mim. Eu cheguei num Braga Funk, ninguém dá nada por mim. Eu desci, eu subi. Vai descer, subir, descer, subir. Vai descer. Victor Incomparável e DJ JP. Som Automotivo GD. Pode me chamar de Loma ou que te convém, porque meu ritmo é assim. Vem com Loma, vem, vem, vem. Vem com Loma, vem, vem, vem. Automotivo Rubro Negro Live. Incomparável e DJ JP, a dupla número um do som automotivo. Que é Rubro Negro Live, o número um da galera. Ai, ai, André Mendes, foi, que foi, fala, ai, né? Ai, ai, barulhando, ai, becos foi, e viola da favela. Vai no chão, com o copo na mão. Oi, quero ver sua bunda no. Oi, vai no chão, rebolando com o copo na mão. Ela vai no chão, no chão. Oi, rebolando com o copo na mão. Ela no comando das mixagens tem ele, DJ Vitor Incomparável. E DJ JP, o performático. Com a mão no joelho, novinha. Sacode e balança a budinha. Ela faz paradinha no abaixo. Ela faz paradinha pra cima. Ela faz paradinha no abaixo. Faz paradinha pra cima. Automotivo Rubro Negro Live, o carro show do Marajó. Outra vez que

que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui. Vai. Essas malandras, assanhadinha. Só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai novinha, novinha, novinha, novinha, novinha, novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Automotivo Rubro Negro Live. Essas malandras, assanhadinha. Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Grande, grande, grande, grande. DJ Victor Incomparável e DJ JP. Soul Popular. Breves para... Solta o beat e solta o beat, ladrão! Movimento essa potência. Rede de Açougues Popular apresenta Automotivo Rubro Negro Live. Então vem com os cretinos e não se acanha. DJ Victor, incomparável. É DJ JP. Oi, movimenta essa potência. Balança, balança. Movimenta essa potência. Apoio Som Automotivo GT. GG, vem pra ziquinha. Ei, se liga, aqui é Rubro Negro Live, o carro show do Marajó. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda blue me chama lama e as gêmeas na canção. Vai paralisa com bunda no chão. Vai paralisa com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisa com bunda no chão. Vai para, para, para, para, para. Vai para, para, para, para, para. WMBB, eu tô bonitinha. Hello, você é bruxa. Essa é bruxa, não é bruxa não. No comando das mixagens tem ele, DJ Victor Incomparável. E DJ JP, o performático. Mas, camorra, eu tô fuleira. Produção automotiva de verdade é aqui. É aqui. V3 Productions. Ei, se liga, aqui é Rubro Negro Live, o carro show do Marajó. Apoio, Açougue Popular, Breves, Pará. Fabrício, imbatível, criando tendências no Pará. E você sabe disso. Prevalece a amizade, porque somos amigos. Economiziado, toma banho comigo. Prevalece a amizade, porque somos amigos. Economiziado, toma banho comigo. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, pode crer, ô, pode crer. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, pode crer, ô, pode crer. A novinha ali. DJ Victor Incomparável e DJ JP, a dupla número um do som automotivo. Apoio Som Automotivo GD. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu você, ela quer o seu você. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Alisei um assalto pino, alisei um assalto foda. Avalioso que ouro, avalioso que não tá nossa tropa. É 57 de chota na nossa tropa. É 57 de chota na nossa tropa. DJ Lohan, solta o beat do passado. Vai DJ, que esse som é desviado. Inovação do som automotivo. DJ JP. DJ JP. Tornando a concorrência. DJ Victor, incomparável. Siria, meu Siria, onde você foi parar? Siria, meu Siria, onde você foi parar? Já chegou lá em Recife e também no Ceará. No Amazonas todos cantam Siria do meu Pará. Siria, meu Siria, onde você foi parar? Siria, meu Siria, onde você foi parar? Já chegou lá em Recife e também no Ceará. Amazonas todos cantam Siria do meu Pará. Rede de Açougues Popular apresenta o som de porta-malas mais famoso de Breves e região. Automotivo Rubro Negro Live. Remexe, menina, que eu quero bem. Segura na saia, meu bem querer. Remexe. Siria. Siria. DJ Victor, incomparável. É DJ JP. Siria. Siria. apoio Som Automotivo GD. Pega. O cabarrão da cara é um monte de cachorro infeliz. Automotivo Rubro Negro Live. Existe amor em SP. No comando das mixagens tem ele, DJ Vitor Incomparável e DJ JP, o performático. Do you wanna keep bass, bass, bass? Existe amor em SP. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Senta. Automotivo Rubro Negro Live. Rubro Negro Live. Curtir o baile, tá a fim de curtição. Então pode chegar junto, vem aqui com o patrão. Hoje nós tamo por cima, pode colar bem do lado. Aqui não tem caô, tem nem papo furado. Tem que chegar na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Tem que chegar na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360, família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Chega na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Tem que chegar na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. Giradinha é 360, então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360, senta. Mensagens, DJ JP. DJ Victor. Ela quer curtir um baile, tá a fim de curtição. Então pode chegar junto, vem aqui com o patrão. Hoje nós tamo por cima, pode colar bem do lado. Aqui não tem caô, tem nem papo furado. Tem que chegar na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Tem que chegar na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha, é 360. Então senta. Apoio então, Som Automotivo GD. Dá uma giradinha, é 360. Chega na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Tem que chegar na pressão, toque ele rebolado. Porque quem tá tocando é o DJ Renato. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. Família humilde, estiba, carina, poderoso, bigodão. 360. DJ Victor Incomparável e DJ JP. Bagulho tá doido, bagulho tá doidão. Joga a mão pra cima, só quem é da condição. Bagulho tá doido, bagulho tá doidão. Joga a mão pra cima, só quem é da condição. Automotivo Rubro Negro Live. O carro show do Marajó. Alô, Melri! A amizade é verdadeira, é curtição e parceria. Tamo junto e misturado, então se liga nessa fita. A amizade é verdadeira, é curtição e parceria. Tamo junto e misturado, então se liga nessa fita. E nós vamos sair, não tem hora pra voltar. Não importa o lugar, eu sei que você vai gostar. Essa é a equipe da Taz da Curtição. Aqui o rock é doido e o bagulho é doidão. Doidão, doidão, dão, dão, dão, dão. Doidão, doidão, dão, dão, dão, dão. E vai sentando e vai sentando devagar. Eu sei que tu gosta e não vai parar. Vai sentando devagar. Eu sei que tu gosta e não vai parar. Aqui nós trinca, mas não quebra. Aqui só tem moleque esperta. E o bicho vai pegar. E o bicho

Rubro Negro Live. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu carro pra morar num condomínio fechado. DJ Lohan que tá tocando. Mensagens, DJ JB. E a budina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. DJ Victor. Com seu amor, deixa de ser pião de ouvir modão. Apoio Som Automotivo GD. Rede de Açougues Popular apresenta Automotivo Rubro Negro Live. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja e não tem hora pra parar. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. O sucesso absoluto! DJ Victor Incomparável é DJ JP. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. Rubro Negro Live. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é quando eu despejo que eu vou te esquecer. O cara mais louco que tu vai ver. Apoio Som Automotivo GD. DJ Marcos Cauê. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. DJ Victor Incomparável e DJ JP, a dupla número um do som automotivo. Automotivo Rubro Negro Live. O sucesso está de volta. Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero ver devagar de vestir. A nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não é tempo de tanta ilusão. Tá na minha, eu também te quero. Larga de vestir. A nossa casa é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não é tempo de tanta ilusão. Eu vou cair porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá bem. Já tô chapado, qual é a dor? Quem me falou? você olhar. Quando o Altair apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. Te convencei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te convencei, novinha, novinha, novinha. Victor, incomparável, é DJ JP. Se você tá na minha, eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. Que me entrega logo o seu coração. Já não aguento de paralisação. Se tá na minha, eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de paralisação. Eu vou pra ir, porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Tô quase que eu vou gostar de daqui. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Altair apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Ei, se liga, aqui é Rubro Negro Live, o carro show do Marajó. Alô, Mel! Acabou, acabou, pra que saudade com seu amor. Me convi, me peguei, meu coração a você machucou. Noite do meu lado, fica aqui, imaginando, mas quando pode cair nessa farsa de amor. Paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. No comando das mixagens tem ele, DJ Vitor incomparável. E DJ JP, o performático. Alô, Mel! Acabou. Pra que saber se faz o amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração lá tudo se machucou. Ele do meu lado, fica aqui imaginando. Mas quando pode cair nessa farsa de amor. Som Automotivo GT. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Rede de Açougues Popular apresenta Automotivo Rubro Negro Live, o número um da galera. Se Deus me desse outra chance, eu faria diferente. Seguraria tua mão pra sempre. Quando mais te precisei, você mudou de repente. Vi que aquele era o fim da gente. Por tantas vezes acreditei que o nosso amor não ia se perder. Acreditar que esse amor não vai ter fim. Acreditar que é só uma fase ruim. Não quero, não vou superar o fim. Não quero, não vou superar. Acreditar. A banda que bate forte. Victor incomparável e DJ JP, a dupla número um do som automotivo. Se Deus me desse outra chance, eu faria diferente. Seguraria tua mão pra sempre. Quando mais te precisei, você mudou de repente. Vi que aquele era o fim da gente. Por tantas amor não vai ter fim. Acreditar

deixa o som te levar, na batida dele irá, ela vai te envolver, é a galera do rock, deixa o som te levar, na batida dele irá. Deixa o som te levar, na batida dele irá, ela vai te envolver, é a galera do rock, deixa o som te levar, na batida dele irá. Pra você. Produção automotiva de verdade é aqui. É aqui. V3 Productions. Apoio Som Automotivo GD. A única de Gonçalves Dias, Maranhão.